Sul Rádio Flash House. What the future will bring when you let me go. Simpson, Where You Are. Ainda ABBA, Take a Chance on Me. Esse remix que você ouviu aí, muito legal, feito pelo Matt Pop, o holandês. Volta e meia, toca alguma coisa dele no programa, porque ele faz bootlegs fantástico. E esse daí não ficou pra trás, não. Versão 2017, tá? Ainda G.O. Culture, Darla Dirladada. É uma canção francesa muito legal. Captain Hollywood, More and More, Rick Field, Sexy Eyes. Começamos o Flash House de hoje com Pink, Get the Power Story. O set list do primeiro bloco do Flash House de hoje, o programa que prepara você para o sabadão, né? Pra balada. Pra você se distrair um pouquinho, pra sacudir o esqueleto, balançar o pescoço, que seja, sei lá, dá uma volta, né, meu camarada? Ninguém de ferro. E se você estiver curtindo o programa aí no podcast, não tem problema. Todo dia é dia de você se distrair um pouquinho, né? Todo dia é dia, se você quiser. E se você estiver curtindo o programa, meu amigo, é o seguinte, mostra pros seus amigos que você curte o Flash House. Dá uma clicada aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Mostra pra eles que você curte o Flash House. No Twitter, arroba Rio Sul Rádio. No Facebook, é facebook.com/riosulradio.flashhouse. Também tem facebook.com/DJ Marcante. E tem arroba DJ Marcante no Twitter também. Vai rolar o segundo bloco do programa daqui a pouco, segura aí! Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Felicitaciones! Amém! Congrats! O Brasil está sendo reconhecido internacionalmente como zona livre da febre aftosa. Esta conquista é de todos os brasileiros, mas, acima de tudo, é uma vitória do seu trabalho, pecuarista. Você merece todos os parabéns do mundo. Obrigado, Mimosa. Veja o calendário e continue vacinando o seu rebanho. Brasil, ordem e progresso. 18h38. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655 Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos ao segundo bloco do Flash House de hoje de uma forma diferentinha. Olha, não é muito comum, não era também muito comum, grupos de música eletrônica dos anos 80, 90, 2000 se apresentarem ao vivo. Ah, haviam apresentações e tal, muito playback, tá? Muito. Por quê? Porque as produções são feitas em estúdio, são bem elaboradas, são eletronicamente feitas de forma com que ao vivo fique um pouquinho complicado. Mas mesmo assim, há esse material por aí, tá? E o segundo set do Flash House de hoje vai trazer só apresentações ao vivo de Two Unlimited, Snap, Culture Beat, Corona, Alexia, Two Brothers on the 40 Floor e Tyke. Bom, já anunciei o playlist, então é só aumentar o volume e curtir, hein? Here about to explode. Take it to techno to the bone. You're now entering the Twilight Zone. Ray, are you ready? Yes, I am. Anita, are you ready? Yes, I am ready. 7 só com versões ao vivo de grandes clássicos dos anos 80, 90, 2000, sei lá. Aliás, deixa eu dar uma conferida aqui. Vamos lá, Two Brothers on the 44 com Dreams e Never Alone, anos 90. Alexia, The Summer is Crazy, Me and You See Dreams, que por um acaso é um cover do Eurythmics dos anos 80, mas o resto tudinho é anos 90, tá? Inclusive, Take Away the Color, It's Rainy Day e Think About the Way, tá? Sem Ice MC. Essa é uma apresentação da Alexia sozinha. Também tivemos aí Corona, Rhythm of the Night, anos 90. Future Beat, Mr. Vain, anos 90. Snap, Rhythm is a Dancer, também. E Too Unlimited, Twilight Zone, comecinho dos anos 90. Tudo em versões ao vivaça, mixadinhas pelo DJ Marcante. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer, como sempre, né? Então, se Deus quiser, semana que vem, eu tô de volta. Um grande abraço. Fui. O passado de presente pra você. Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses. I used to love her, ooh, yeah, but I had to kill her. Hey, this is John Bon Jovi. Playing the hits. From his engine. Top of Rio de Janeiro. The Rio Sul Radio. 19 horas e 12 minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. What a perfect time to say goodbye. And sometimes I wish I could cry. I know these eyes destroy my peace. No one can help rise from the knee. No, don't betray me, cause I'll let you go. Let you go, don't waste your time. This night. What did you think about me? I got my ways to see the little. Sul Rádio. Wasn't looking for